Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Se a vida que tu levas só traz tristeza e dor, entrega o teu caminho nas mãos do Salvador. Se o mundo em que tu vives só traz destruição, Jesus é o caminho que te leva à salvação. O mundo é um abismo tão profundo quanto o mar, e nós somos um barquinho que vem a naufragar. Jesus é quem liberta e ampara toda dor. Eis um desafio, ó jovem, Cristo em seu amor, seu amor. Se a vida que tu levas só traz tristeza e dor, entrega o teu caminho nas mãos do Salvador. Se o mundo em que tu vives só traz destruição, Jesus é o caminho que te leva à salvação. O mundo é um abismo tão profundo quanto o mar, e nós como um barquinho que vem a naufragar. Jesus é quem liberta e ampara toda dor. Eis um desafio, ó jovem, Cristo em seu amor. Seu amor, salvação, aleluia, salvação. Jesus Cristo é a salvação, aleluia, salvação, aleluia, salvação. Glória a Deus, Jesus Cristo. É a salvação.